cantador, eterno menino, que quando canta levanta o sol, como se solta um balão. Menino cantador, eterno menino, que quando canta levanta o sol, como se solta um balão. Brinca com o tempo, tem o tempo na mão, alivia via paixão. Ilumina a mina do coração dos meninos dos anos 70. Ilumina a mina do coração e as canções dos anos 80. Ilumina a mina do coração e as canções dos anos 90. Seu cantar é tão doce e tenaz, de viajar, viajar, viajar, de navegar, sobrevoar e percorrer as estradas dos ais, e fecundar e florescer, eterno frutificar. As canções dos anos 80. Ilumina a mina do coração e as canções dos anos 90. Seu cantar é tão doce e tenaz, de viajar, viajar, viajar, de navegar, sobrevoar e percorrer as estradas dos ais, e fecundar e